Algo que existe se em sua casa não tem mais utilidade, podem se transformar em pão para crianças da creche de Canto Maria de Nazaré. Telefone para 2345-645 e nós mandaremos buscar jornais e revistas em sua casa, ou então poderá levar à rua a Moreira 448, creche de Canto Maria de Nazaré. Utilidade pública, educadora. Educadora, comunicação explosiva.